Ricardo, papá con podcast, cabrón. Já, Oscar Cabral. Oscar Cabral, de Guarapuí para Salvador, acionado 0957 no transponder, mantendo 1510 com Prod Bank. Seu Bravo Bravo, ingresso no corredor Vera Cruz após Interlagos, reporte. Nossa, base. Solo Salvador é o papapá mais do mais. O último que chamou solo? Papapá, Mike, Golf, Mike. Papá, Mike, Golf, Mike, Salvador, Salvador, 500 pés. Papapá, Mike, Golf, Mike, Salvador, Salvador, 500 pés. Gente, confirme o setor do voo. Setor sul. Antista Mike, chame solo, 1219. Viva esquerda e chamará 1219, Antista Mike, 5826. De 107, livre frequência para coordenação. 107. Papapá, Mike Golf, Mike, confirme o pátio. Pátio 5, zero está. Não interceptou o localizador do BBB. Golf, Mike, Salvador, Salvador, 500 pés. Decola da pista 17, com curva pela direita, litoral sul. Aciona 0114, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6 para acionamento. E decolagem. 786-6935-0114, decola da 17, curva à direita, 500 pés para o litoral até Vera Cruz, com 0209. Objeto 5826, autorizado táxi via Lima para Pátio 1, portão 4. Lima, Pátio 1, portão 4, 5826. Solo Salvador Azul 4299, portão 8, puxa acionamento. Mike Golf, Mike, cotejamento correto, chame torre para acionamento, 1-1-8, decimal 6. Mike, papá, Mike Golf, Mike. Portão 8. Estacionado para direção para acionamento, por favor, acionamento. Mike Golf, Mike, autoridade de acionamento, chame para o táxi. 5345 passando 1060. Azul 429, aguarde pushback na mesa. Vai passar um 37 o objeto a causa. Ok, a gente aguarda no aéreo. Correu, Marco Max, a ponto de calçar. Se possível, temporada presente aqui com o Pro Azul. Tem que ir na 17, positivo. Positivo, Marco Max, autorizado a decolar. Pista pátio. Com vento de 1-0-0 graus, com 8 nós, ajuste agora 1-0-1-5. Mais grato. Na base para 1-7, baixado, travado, Sierra Nova BB. Tchau, November Victor, tem pouso autorizado para 1-7, vento no 0-0 graus, 08 nós, ajuste no 0-5. Reporta o tráfego, helicóptero Robson 44, decolando pátio 5, com proa à esquerda. Correção, proa à direita, não deverá interferir com o seu pouso, senhor. Relativo, o Sarah não vai beber. Posso 37 puxar ele? Puxa, será 4, 2 atrás. Mike fora do solo. Recife, frequência 1-2-1, alterne 1-3-3-25. 126, décima 1, até no 13325, centro Recife, 5345. 6225, tá pronto pra cópia? Afirmo. 6225 autorizado, Salvador, Brasília, nível 320. Decola da 17, com curva pela esquerda, saída Momo, após Momo Cógigo, após Cógigo Nizza. Controle 119 decimal 35, aciona 5475, 118 decimal 6. Controle, Salvador, é o Michael. Salva Mike, Golfo Mike, mantendo o canal sul. Mike. Cogbo, após Cogbo Nizza, transponder é o 35475, controle Salvador, 10935, torre operando 118.60. Ok, 6225, vai para Brasília, 320, ok? 320 Brasília, perdão, 320 Brasília. Próxima puxa da questionamento, senhor. Encerra, Novembro Victor. Solo no passarelo 2223. Prossiga, 2223. Beleza, senhor. A possibilidade da decolagem solicitada na cabeceira 3? Solo Salvador, porta 299 da Azul, para o táxi, POV ED 100. Autonomia 3 horas e meia, alterna Ribeirão Preto. Cada Azul 4299, uma centena. Táxi à direita, via pátio, no, na Taxi Lima. Mantenha antes da Taxi Mike e chame a torre 118 desse momento para prosseguir com táxi até a cabeceira 35. Azul 4299. Frente no pátio, na Lima. Aguarda antes da bike, chama 18.6 para o cruzamento. 429, obrigado pela coordenação, bom dia. Ah, no bom dia. 6225, só instantes para puxar na remota. Temos um embreagem da Azul a cauda, será autorizado na sequência o pushback somente. 6225. Gente, estamos na sua escolta da do solo, 6225. 6226, coordenaremos para conquista pista 335, só instante para coordenação. Ou passeio 2223. 117, reporte duas milhas para o pouso. Oscar Bravo, agilizando o quanto possível. Oscar Bravo. Solo é o 35221. Ô, Avianca, o Xené 6225, remota 13, puxa, aciona, chame táxi. Gente, vamos puxar, puxa o pé acionalizado, chamar a táxi, 6225. O Oscar fica bravo após o pouso, qual táxi que prossegue? Vai para a base. Pousar, ele vai imediato, ok? Ciente. Torre Salvador, bom dia. 4299 da Azul, está na Lima, antes da Mike. Confirmando o azul 4299, chamou a torre? Afirmativo, senhor. Ciente, prossiga o táxi em frente e mantenha a posição no ponto de espera da 35, o azul 4299. Frente, ponto de espera 35, 4299. Final da 3, da 17, o Oscar Bravo. Sim, Oscar Bravo, avistado, autorizado o pouso. Fica atento a pássaros, o vento 120 graus, 109, pista 17. Oscar Bravo, realmente tem bastante urubu aqui na alinhamento de decolagem aqui, na aproximação da 107. Goiânia, poder 106. 103 pessoas a bordo, 103. 103, copiado, táxi autorizado em frente, esquerda na Lima, antes da Mike, chame torre 186. Uma correção, isso, afirmativo, antes da Mike, chame torre 1 no outro nesse momento para prosseguir no táxi via Mike até Quebec, ingressando na sequência no 7. 7, então o táxi vai ser em frente, via Lima, antes da Mike, vamos chamar torre 186 para ingresso da Quebec. Gracias. Trip 5221 da Trip Linhas Aéreas. Vamos coordenar a conquista. Só um instante para COV, já temos aprovado o 200. Só um instante, por gentileza. Barato. Passeio 2223.cópia. Passeio 2223 aprovado. Conquista, vitória da conquista. Livre de voo 260. Decola pista 1, correção, pista 35. Curva direita, perfil subida Arbor. Elefa, após elefa direto, conquista. Controle 119 decimal 35. Torre 118 decimal 6. Acione o código 5462. Autorizado, vitória da conquista, 260, decola da 3, com curva à direita, Arbor, Electra, Electra, número 1935 da controle, ator 18, número 4626, protegeu 2233. Está em reporte no ponto de espera da Quebec. Sente, vamos prosseguir táxi via Mike à direita, reportará no ponto de espera da Quebec. O azul 4299 está autorizado a alinhar e decolar da cabeceira 35, o vento 110 graus com 8 nós, fica atento a pássaros no setor de decolagem. Sente ali, decola da 35, obrigado pela aprovação 4299. 521, copia? 521, Vitória da Conquista, autorizado, 200, direto, decola da 17, curva à direita, na saída Árvore. O controle 119, decimal 35, transponder 55110. Ok, foi solicitado a 17 para o Ocean Air 25? Não, na verdade, de acordo com o vento, na Clients, quando se paga o 17 e estamos com a UATIS, UATIS de informação quilo. Confirme qual é o vento por gentileza. O 4299 decolou os 14, 1935 agora, bom voo. 1935, 4299, obrigado. 6225, vento agora 120 graus com 09 nós. Solicita da 35, confirme. Ok, então pelo som entendendo aqui tá pra 17 então, tô bom pra 17. Gente, autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, 6225. Gente, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. 0 direto, da Eulê da Brice. BDF, ou 4299. Salvador, bom dia, tá passando o Victor, mais de Quebec. Prossiga, Victor, mais Quebec. Procedente de Caio Lorenzo, acionado 0161, através de Vera Cruz, mantendo no mix em pé via corredores, com 0 peça bosta. Gente, Victor, mais Quebec, continue pelos corredores, reporte Paripa. Para Paripa, Quebec. Aliás, pronta na 17-6285 Ocean. 6225, autorizada a decolagem, pista 17, o vento agora 110 graus com 10 nós. Gente, 6225. Salvador, 9648 Papa Lima. 9648 Papa Lima, acione identificação, desça ao nível de voo 050, chegada Mari. Então, Salvador, 9648 Papa Lima. 9648 Papa Lima, acione identificação, desça ao 050, chegada Mari. 050, Mari. Salvador, é o azul 4299. Prossiga, azul. Será necessário desviar à direita as próximas 30 milhas? Se autorizar por onde bride, seria perfeito. Aguarde coordenação, azul 4299. Aguardando por enquanto, eu vou no Proa 220, vai estar a formação, tá? Gente. Salvador, bom dia, o Xanar 6225, decolado no 7, perfil da Momo. O Xanar 6225, contato radar na decolagem, suba ao 320, saída Momo. 320, perfil da saída Momo, 6225. Azul 4299, autorizado direto bridge. Direto bridge, o 4299, obrigado. Azul 4299, suba ao nível de voo 360, chame Recife em 125.1, secundária 13325. Sobe ao 360, Recife agora 251, 3325, 4299. Obrigado, bom dia. Paripe, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, voo em rotatória, reporte rotatória, visual com campo. Rotatória, visual com campo, Vitor Mike Quebec. Paparibe vai cruzar 80 para 50. Solo para puxa acionamento, o TP5221. 5221, número 1 para iniciar no setor, aguarda. Zona 095. Avisar o Concampo, Victor Mike Quebec. Chame Torre 1 no 8.6, Victor Mike Quebec. 8.6, grato, bom dia. Antônio Leão, SNE 6225, poderia coordenar pro de lá, pastor? Aguarde coordenação. É. Milhas para pouso, já está autorizado a final da ano 7, Victor Mike Quebec. Autorizado a final da ano 7, reportará 2 milhas, Victor Mike Quebec. Quatro oito Papa Lima solicita a aproximação Vison, se possível uma base pela direita da 17. Confie. O Papa Lima solicita o cancelamento e reportar base pela direita da 17, se possível. November 48, Papa Lima. Regras de voo cancelada aos 24, desça para 1.500 pés. Quem para 1.500 pés e manter a sua frequência? Confirme? Mantém a sua frequência ainda? Positivo. November 48, Papa Lima, informe visual com a pista 1 no site. Sim, Papa Lima. Oceané 6225, autorizado direto Lata. Direto? Lata. 2223, saca autorizado via Lima. A Lima chama Torre 1 na noite, sinal 612, altimetro no 05. Autorizado, Lima no ponto de espera 186, o passaredo 2223. Trip 5221, assim que o passaredo livrar a cauda, está autorizado, puxa a sonar, chama tarde. Gente, quando o passaredo livrar a cauda, o 5221 não vai iniciar. A final de 2 milhas da 7, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec autorizado pouso, pistão no 7, o vento 100 graus com 109. Gente, Quebec. Oceané 6225, Subal 320, chame Recife 1.26.85, secundária 1.33.65. Ah, entendido, a primária 1.26.85, a secundária, senhorita, por gentileza? Secundária 1.33.65, Oceané 6225. 1.33.65, muito obrigado, boa semana. Oceané 6225.